processo complexo porque a minha vida mudou naquele momento exato em que fui informado da mudança da sua residência. A partir daquele instante, e foi de imediato, comecei a transformar numa protagonista a primeira palavra que reina na nossa mente em contextos congêneres. Recordações. Apelei à memória e fui pensando em vários, oh tantos, momentos vividos a dois, ou mesmo em grupo, no qual o centro das minhas atenções era quase sempre o mesmo. Um primeiro contacto mais próximo, sem ninguém ver. Um primeiro diálogo inspirador, sem ninguém reparar. Um primeiro beijo público, que daquela forma só dali eu receberia. Ou uma primeira desavença que nenhum dos dois desejava. Enquanto ia recordando todos estes retalhos, o meu rosto, apesar de cansado e gasto, ia reagindo. Um sorriso, mais um, outro. Acumulavam-se os esticares de lábios, até que parei para lançar uma pergunta. Aquela habitual. Porquê? Por que a levaram? Qual o sentido desta partida? Se realmente está sobre o ser humano um Deus de A-M-O-R, onde fica esse sentimento quando alguém sai assim do nosso lado? Lá estava eu no canto, do meu quarto, a perguntar se poderia continuar a acreditar no que acreditava até então. Porque, considera, não há um juiz acima de nós. Mas onde se encaixa a justiça neste tipo de situações? Onde está a partilha quando nos tiram um dos seres mais preciosos que tínhamos? E quando chega a compensação? Há alguma compensação? A vida sempre foi muito maior do que essa pessoa, mas a mesma vida parece muito menor sem ela. Sim, parede do meu quarto. Muitas perguntas, muitas dúvidas, talvez críticas. E assim, fui perdendo a minha religião. I think I just a dream. That was just a dream. That's me in the corner. That's me in the spot. Eram mesmo muitas perguntas, mas agora surgiu mais uma. É, coitada de ti, só aturas as minhas interrogações. A mais recente é... O Michael Stipe, dos R.E.M., diz... I know I said tomatoes. Pareceu-me. Fica a questão, que talvez os Moody Blues saibam responder mais tarde. Creio que é natural, ou no mínimo compreensível, o facto de eu ter visualizado tantas memórias. Porque as memórias mantêm-se, não se alteram. São iguais, seja qual for a altura em que se cruzam connosco. As pessoas podem mudar muito, mas as memórias não mudam. As pessoas podem partir, as memórias ficam. Após as recordações, depois de ter ingerido muito do nosso passado, introduzi nos meus pensamentos a segunda palavra central, que seria bem adaptada, poeticamente, ao lado de recordações. São as previsões. Já me tinha lembrado de todos os trechos essenciais que havia para lembrar. O retrato fotográfico, ainda que mental, ficou completo. E agora? Inicio uma perspectiva. Como eu já confessei nesta sexta reunião, a minha vida mudou devido àquela partida. Mas que previsão posso fazer da minha existência a partir da sua transição inesperada? É mais uma questão. Knocking at the door with a thousand million questions about hate and death and war. 'Cause when we stop and look around us, there is nothing that we need in a world of persecution that is burning in its reach. We'll be right back.

encurtam os anos e a preocupação faz envelhecer antes do tempo. Coração alegre favorece o bom apetite e faz até sentir o gosto da comida. E decidi seguir esta doutrina. Por isso, Ricardo Gordo, afasta-te, leva contigo essa melancolia. Que um desejo, com uma tristeza imensa, me deixaste ficar. Com uma tristeza imensa, me deixaste ficar. Melancolia fica longe. Opto por esse caminho porque esta vida é a madrugada da eternidade. Viajou fisicamente para longe, mas, na verdade, não a sentes ainda aqui? Eu sinto. Claro está. As memórias não desaparecem. A pessoa também não. E, citando Citânia, podemos escalar muito, ascender e subir de repente ao topo da solidão. Nós choramos, sorrimos, encontramos-nos, perdemos-nos, damos voltas diversas e chegamos à cova. Batemos muitas vezes no fundo, o importante é sair de lá. A vida é um carrossel. Thank you. A gente diz sempre até logo.